Você curtiu Cidade Negra, Pensamento. Antes teve Alpha Blondie, Black Samurai. E a gente abriu a sequência com Shima Roots, Aquarela. A Tibira FM é Roots Reggae. Reggae. E é isso aí, aqui eu me despeço do nosso Tibira Roots de hoje, agradecendo a audiência, o carinho, o respeito de vocês, as participações, a carona, muito obrigada. A gente encerra com essa sequência especial, Paralamas do Sucesso, uma brasileira, depois vem uma clássica, Peter Tosh, Johnny B. Goode, e fechando com ela, a rainha Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Melô de Carla Cíntia, pra você que pediu. Um beijo grande a todos. Amanhã a gente volta às 16h. Eu sou Mônica Moreira Lima, sua musa regueira Hot Roots. A playlist é assinada pela Bianca Menezes e a gente volta amanhã às 16h. Espero você. Sonoplastia aqui é do grande Mariano Rosa. Até amanhã. Um beijo grande a todos. Amanhã tem mais. Uma brasileira, uma forma inteira, you. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, you. Deixa o sal no mar, deixa tocar. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. Trate-me tarde, trate-me trate como um candeeiro. One more time. you gotta be.